Eu sou a Maria Irene, do 4º ano da EB1 de Ansan, e vou ler Abecedário Maluco, de Luísa Ducla Soares. A super velhinha. Aquela velhinha nunca tinha frio, só tomava banho nas águas do rio. Aquela velhinha não tinha fogão, assava galinhas dentro de um vulcão. Aquela velhinha nunca tinha medo, dormia com lobos atrás de um penedo. Aquela velhinha encontrou a morte, deu-lhe um pontapé, pois era mais forte.